Podcast. Sabes que eu sou fodido. Se vias comigo, eu juro, deixo os comprimidos. Quero encher as paredes do meu quarto com os teus mitos. Eu sei, isto não vai resultar. Vai ser bom enquanto durar. Eu juro, largo estas putas todas por ti. Deixa-se de lá jogar e volta por mim. Me vira nada. A minha vida é uma merda. Tua vida é uma merda. Vamos foder para esquecer. Pode ser que a vida não nos esqueça. A minha vida é uma merda. Tua vida é uma merda. Vamos foder para esquecer. Pode ser que a vida não. A minha vida é uma merda. A minha vida é uma merda. A tua vida é uma merda. A minha vida é uma merda. Isso que eu tenho não te interessa. Eu vou foder-te até fugir. E se ficares à minha espera, eu vou morrer até sorrir. Isso que eu tenho não te interessa. Eu vou foder-te até te vir. E se ficares à minha espera, eu vou amar-te até sorrir. Não imites o teu hito favorito. Faz-me esse pequeno favorzito. Nem me cutuques que ainda cais. Eu mesmo com truques dos books saem cookies originais. Em batuques o indispensável, que é para baterem cucurutos especiais, né? Dos especialistas. Ou não vinha espesso nas dicas? Em dias peço que isto pinte e eu me limpo. Oh, despeço-me da tinta aos 30. Oh, ouvir organista pimba. Organiza vídeo e ostenta a pimba. Artista opina, tiça-me. Tens bom timbre, cores pa' kissam. Ouve o que a malta diz se queres um trissam. Cobiça-me, se queres ver disto season após season. Convicto pa' passar-te as vísceras à marroquina. É fixe, né? Tão atina. Que existe concentração pa' ser recordação. Senta e escuta quão cada extensa curta ação. Desta face oculta, trespassa o coração. Se és hater, eu adoro. Já não escrevo com giz, não. Se és baita, baita logo. Rebenta e depois diz-me. Fui feito para ser sol. Com defeitos afetivos, eleito para estar ao sol. Para efeitos declamativos, é só isso. Em dias peço que isto pinte e eu me limpo. Oh, despeço-me da tinta aos 30. Oh, ouvir organista pimba. Organiza vídeo e ostenta a pimba. Eu nasci nos 90, tipo Benjamin Button. Tristezas às centenas, mas inveja nem tanta. Como destino mantra, em vésperas sem meta nem janta. Só resta pitar os restos, a ver o resto a ter mama. São madrugadas longas, a dormitar nas lonas. Querem matar as pontas, de uma maneira ou de outra. Eu não vou alimentar as bocas, não me pagas as contas. A minha vida não é da tua conta. Papo de sujeito homem, vai brincar para o outro lado. Eu vou no carro, achas que ouvir ladrar no outro lado. Em algumas curvas, granizo e chuvas, mas está tudo controlado. Sob o volume do rádio na viagem. Para os meus que no bulls não descansam nem que pausam, enfrentam rondas ariscas tipo browser. E tenta a tua sorte, vem encontrar o teu norte. Não fiques à espera que a morte dê uma vida fácil, abraça a conquista. Eu desfruto do momento ao máximo, yeah. Ao lado dos que esperam para me ver singar. Enfrenta a tormenta, certo que o bom tempo virá. O que será, será, mano. Aqui o lema é carpe diem. Carpe diem, boy, é carpe diem. Carpe diem, boy, é carpe diem. Carpe diem, boy, é carpe diem. Carpe diem, boy. Enfrento o lento para dar ao dente e não ser o cão que só ladra. Nunca me viste mundada com quem disse que não dava. A gente ri-se, não tarda, ha, deixa para lá. Se vive a vida, fala da minha, porque me é sintoma. Vi-me curado por lágrimas tipo fênix. Após percalços esperas, quero ver se passo férias. Espero fazer chuva em notas para as cotas e para as tropas. Queres ver-me bater as botas, mas eu só calço ténis. E agora? Mija na mão e deita fora, é lei do desenrasca. Sou da corja dos que vêem a desigualdade e dizem basta. Pensa bem antes de ir atrás do que meia dúzia gasta. Não podes dançar com o diabo e esperar que a cruz o afaste, bro. Taciturno porque não o ignore. A felicidade nasce onde o pensamento morre. Por agora vais andando, mas mano, o tempo corre. O vencedor é só sonhador até entender que pode. Eu desfruto do momento ao máximo, yeah. Ao lado dos que esperam para me ver singrar. Enfrento a tormenta, certo que o bom tempo virá. O que será, será, mano, aqui o lema. Carpe diem, carpe diem, boy, carpe diem. Carpe diem, boy, carpe diem. Carpe diem, boy, carpe diem. Carpe diem, boy. Hoje eu não quero pensar em nada, vou colar o piso. Fumar a minha curtição, televisão eu não assisto. Sou ouvinte viciado, nada novo eu hoje encontro. Abro projetos não fechados, tempero até estarem no ponto. Devia gravar, não me apetece, é parte seca. O que eu curto mesmo é criar, rimar, nem que seja a falar merda. Não curto fones, eu curto as colunas altas. Os meus putos a dar saltos, tipo que nós estamos no palco. A vida é isto e pouco mais tranquilo, boy, para mim chega. Com o povo curto e rap eu quero que se foda a nobreza. Sem camisa ou colarinho branco, mesmo a chunga mas sem gangue. Só vogais e consoantes, THC no meu sangue. Ponho a alma numa letra, nunca escondi a receita. Sempre a mudar qualquer cena, é foda ter a tape feita. Estou a largar sementes, muitos querem a colheita. Muda a mente, mesmo sabendo que a minha não é perfeita. Hoje eu só quero ficar a sós. Tempo a passar e eu sem pensar nele. Rap, fumo uns quantos manos, vai ser até ficar sem voz. Histórias para contar, vacas para gravar, já são muitos anos. Hoje eu só quero ficar a sós. Tempo a passar e eu sem pensar nele. Rap, fumo uns quantos manos, vai ser até ficar sem voz. Histórias para contar, barras para gravar, que já são muitos anos. Trago um pombo numa mão e um copo na outra. Meu rap é estrondo, todos andam com o Scott na boca. Eu levo a vida a sério para ter uma vida louca. Se quiseres saber a minha história, a minha rima conta. Para além do rap eu não fiz muito mais. Passado ninguém apaga xadrez tóxicos samurais. Meu pai dizia, vê por onde vais. Vou por aqui que eu quero é beats e curtir, gostais o meu som. Não é pior porque tu criticas, nem melhor porque elogias. Não alimenta expectativas, eu sou aquilo que sou. Depende dos dias, tristezas e alegrias. Criam estas poesias, este flow é só um fruto destas melodias. Longe de invejas azias, minhas letras, minhas crias. Eu tô muito à parte, não me contagias. No quarto a fazer magia, TMK tá na via. Hoje eu só quero ficar a sós. Tempo a passar e eu sem pensar nele. Rap, fumo uns quantos manos, vai ser até ficar sem voz. Histórias para contar, vacas para gravar, já são muitos anos. Hoje eu só quero ficar a sós. Tempo a passar e eu sem pensar nele. Rap, fumo uns quantos manos, vai ser até ficar sem voz. Histórias para contar, vacas para gravar, já são muitos anos. mental é habitual, o dia inicia frenético. É normal que esta velocidade fica anorético. O trânsito parado, a circulação alterna. Apressado e atrasado aumenta a temperatura interna. Tenho de respirar fundo, esta corrente é uma armadilha. Reduz os níveis de ansiedade, preciso poupar a pilha. Penso em evitar em qualquer ponto de viragem, pois nesta vida há que saber apreciar a viagem. Sou sincero e humilde, consciente que não sou perfeito. Sei tolerar e aceitar quando aponta um defeito. E agora quanto menos faço, menos quero fazer. A este passo acelero o processo de envelhecer. Não tenho vida social, nem progressão na carreira. Adotei o comodismo e a sombra da bananeira. Não topo o sol com a peneira, não me agarro ao passado. Mas há dias em que ele aparece num momento errado. A este ritmo não me adapto, quero rescindir contrato. Esta moleza com certeza tenho uma ansiedade inato. Dizem que é uma aversão, não posso afirmar que não. O que seria de mim com a interdição à proporção? Isto é medicação, tornou-se meu armagedão. Sinto a cada injeção a submissão em ação. Sofro de preguiça e aguda, já não sei o que mais fazer. Vou só ali sentar-me no sofá para tentar entender este distúrbio patológico que afeta o psicológico. A mim parou-me o relógio, é sucessivo e cronológico. Sumítico, consumido por um egoísmo atípico. Intencional contágio, parece-me um bom presságio. Sinto a preguiça a lastrar no corpo desta criatura. Esforço físico e mental já estão a criar fissura. Estou prestes a alcançar o ponto de ruptura. Está na altura desta braga, perderei a envergadura. Fico a preguiça a lastrar no corpo desta criatura. Esforço físico e mental já estão a criar fissura. Estou prestes a alcançar o ponto de ruptura. Está na altura desta braga, perderei a envergadura. A pessoa fica uma passagem muito estreita. E aqueles que o foram dirigem-se ao próprio. Com conhecimento visto fora vai contra o interno. Há tanta mente desta que já não cabe no inferno. Quis ser aqui, saber reagir, viver na letra que rimas. Qualquer imagem vale zero para um MC bem forte à frente de vocês. Quando observam como sou, pergunto-me se é fingir e respondo com um novo som. Acabo sempre a doar o tempo no pulso a doer. Quero fazer um novo CD e desta vez nem componho a base. Tudo a minha parte são palavras, substitui pelas tuas. Já que estás no meu quarto em dívida enquanto não fazes música. Este é o meu modo fácil para ser frágil. Exponho os meus defeitos para um bom feito do meu hábito e os trabalhos que tenho. Felizmente sinto que fiz a dormir num trem de vida normal com eles a darem-me os ouvidos. Então diz lá, que tipo de pessoa és? Será que isso existe ou é a sombra que te impede de criares o teu? Mas se é mesmo isso que queres, diz lá, que tipo de pessoa és? Será que isso existe ou é a sombra que te impede de criares o teu? Mas se é mesmo isso que queres, diz lá, que tipo de pessoa és? Talvez te revejas neste verso no final do teu dia. A minha pessoa dorme pouco, será anomalia. A minha mulher diz que diz que não me foco. E se não tiver incentivos que não dou troco. Mas isto é mais profundo daquilo que tu pensas. Todos os dias escrevia rimas destas tensas. Onde os dias não são os mesmos, tantos projetos na mente. E se o meu não sai este ano é porque tenho outros à frente. Grava isto bem, lembra-te o que disse há pouco. Quando digo o que sinto, tenho a certeza que não estou louco. Entretenho a minha cabeça com o que me ser. Cansar a máquina na almofada só para adormecer. Pegar num livro só neste caderno de linhas de argolas. Não pego nela à toa só se tiver uma história. Bolas do dragão também pedi um desejo. Retira-me o cansaço e alivia-me o bocejo. Yo, tiro um dia para fotografar e colar a impressão tal e qual como ela está. Se a anomalia não passasse, tinha o meu lado são a fazer força para isto dar resultado. Estava seguro pela mão e desta vez é mais sincero, obrigado. O objetivo é chegar aqui depois de todo aquele sarcasmo. Ouves o eco Lisboa na minha pista de voz. A letra reflete o facto de não valer a pena procurar-me. Isso é só para mim, para quem não deixa sozinho. Com o som da noite, manhã acordo numa serra para subir. E digo sem filtro, vim para este mundo fazer a cena certa. Especialmente o Pilha e a Rita, acho que iam curtir. Nem sequer gasto muita guita aqui. Espero que sintam a euforia toda, man. Quero passar isso aí para baixo. Muita paz, amanhã estou aí de pop. Então diz lá, que tipo de pessoa és? Será que isso existe ou é a sombra que te impede de criares o teu? Mas se é mesmo isso que queres, diz lá. Que tipo de pessoa és? Que tipo de pessoa és? Será que isso existe ou é a sombra que te impede de criares o teu? Mas se é mesmo isso que queres, diz lá. Que tipo de pessoa és? No meio de mil gorilas, a fazer mais alarido do que esse teu som larilas. Batidas, estou a parti-las. Sai da beira, não tens garras, és adidas, mas não marcas. Eu sou feira com mais barras. Força, peça, cru de quarras. Nem se prensarem vai dar. Já pararam para pensar que deviam pensar em parar? Desisto, puto. Mais um meio conquisto o mundo. Muto, surdo, não paro até fazer conquisto mundo. Cristo curto porque a rima corta lâmina ao pó. Acabas com mais traços na cara que uma peça andró. Infartamente só para ver se compensa. Invado o palco, parte a festa porque rap é sem licença. Deixa a conversa, ataca, para. Anda, saca o tamarãs. Faz a merda, tapa a cara. Depois sorri para camarãs e mete uma gelada. Porém, se não partes, não espere. Não és faia, é gelada. Que isso é só ler, ler. Reza a lenda, que a lenda sou eu. A lenda não reza. Eu sou a lenda e sou ateu. Tá tudo torto, check o mic ardeu. Check o mic ardeu, isto é Porto. Vai te foder se o teu som é pai do meu. Eu sou o pai que deu a luz ao lado negro. Uma cena do puxa tits e confusa como ao cabelo uma cena. Mas assina o meu nome na zona Waze. Porque a chacina retoma, não tarda beijo. Diga ao demónio que ainda vou ser falado. Como um sinónio procurado para ser excomungado. Preocupado, o sociedismo está espado. E vê se fica escalado. Isso era tudo escusado. Isso era tudo escusado. Isso era tudo escusado, boy. Isso era tudo escusado. Isso era tudo escusado, boy. Isso era tudo escusado. Caguei no teor e adoro. Queres comparar? Tenho um interior de ouro. O teu é de hora. Rodear as marcas, eu vou marcar os arredores. A virar melhor desta merda, tu vais desta para melhor. És humilhado, tô filiado no rap. Filado, com som fleiro, sobras para afilhar dread. Mais perdido está fixe, não duvides, capricha. Esperta party beats, capiche. Mas for beats, capicha, base a bicha. Eu tô na pista, aqui está tipo rixa. Céu tá na lista, mas artista. Freeza grita, terra à vista. Não tão prontos e querem o trono tones. Nos fones, por acaso, eu tô com fome, mas tu comes. Clean que eu mato os clones, clean acaba-se o clã. Felinos, patos e porcos, está limpo, acaba-se o plano dessa crew. Tu, fica atento ao talento e mantém-te atrás de sonhos porque eu estou à tua frente. Diga ao demónio que ainda vou ser falado. Como ao sinónio procurado para ser excomungado. Preocupado, o sociedismo está espado. E vê-se fica escalado. Isso era tudo escusado. Okay. Isso era tudo escusado. Isso era tudo escusado, boy. Isso era tudo escusado. Isso era tudo escusado, boy. Isso era tudo escusado. As armas e os barões assinalados, cada ocidental para a língua do sultano, por mares nunca-vientes navegados, passaram ainda além da Itália, Sri Lanka, Ceuta. Em perigos e guerras esforçados, mais do que a força humana. Vejo a degradação do homem pela graduação do óculo e a captação do ódio deixou-me à distância inócuo. Eu tenho algo no meu copo, vejo frames do meu blog. Muito do que tenho no meu stock são estas noites sem assunto. Similar ao cilindrar de um mosquito contra a parede. Não sei lidar com o circular, abstenho, fica a beber. Eu vi ligar o circular pela vida com o poder. Mas se eu virar o epitáfio do túmulo vais perceber que eu vivi a tentar viver sobre a lama do meu pântano. Por isso anda cá viver. Escrevo isto enquanto sangro a testa fria de um semelhante. Tocamos os lábios, existência como cancro. Quantos dias estão contados? Eu consumo o meu tabaco num trago. Qual cigarro eletrónico à espera que alguém me mate? Porque não o Philip Morris? Sonhos de óbvios ao lugar a sonhos de óbvios. Shorties, fantasmas cheios de óbvios. E os humanos tão óbvios. Não. Okay, okay. mas eu nunca pedi consolo, nah. Então mais vale viver com sono do que acordar do sonho, yeah. Diz-me a colher medronhos no malzir enquanto ponho céticos a suar do escroto, pois. Não faço música para leigos, eu leio de meia cultura. Logo é normal que isto seja fake. Gênio é loucura, ninguém sutura os buracos da minha nuca. Sou do que nunca, mata tempo de ver a Oprah com a minha canuca. Ok, só queria fumar mais uma. Senhora gente, eu sei que a gente faz barulho e já é uma. Eu sei que você é tão indigente como a minha turma. O meu turno é diferente, a máquina é a mesma puta. Paraíso e queia, please queima-me com essa madeira. Enquanto eu canto o hino e esteia a nossa bandeira, eu gastei o suor da carteira para acabar com a alma. Que se foda a minha parteira, eu ainda sou Vivalma. Nauf. Sombra num beco escuro, yeah. A paleta de cores só altera quando aparece azul polícia. Nem sou Michael J. Fox, mas estou no regresso ao futuro. Alguém carregue no botão, porque estou congelado no mesmo dia. Circulo como um vagabundo, acreditando que não o sou. Se acabar como o meu avô, ainda vou comer muita carne. Os meus amigos foram ver o show, mas não emocionou. Tenho uma sala vazia, recito paranoias a troco de conhaque. Ouviste o som daquele gajo, eu estou mais preocupado, porque já devia ter tudo pago ao dealer e estou sem trabalho. Já deixei os comprimidos. Yeah. O médico diz que eu estou curado, mas perdi na sueca com Jesus e apostámos o baralho. Então não jogo com ele todo, não. Ok, siga, cravei-lhe um cigarro, mas infelizmente o cabrão não tinha. Encontrei Lucifer no tacho e ele pagou-me um balão. Se a minha cota manca ao estado hoje, vou dormir no vão. Eu desligo a TVI, houve atentados, mantém-se o ordenado mínimo e sobe o IMI. Salvador ganhou a Eurovisão e não me aparece aqui. E o Papa é bué da fixe, mas não apareceu no meu grip. Fico fedido com isto, já. Eu devia ser mais social, mas cada vez que tento ser, acabo bêbado e a vomitar. Passo o meu tempo a levitar e enganar todos como o Chris Angel. Acho que sou alguém singular. A minha mama diz que sou special, vamos acreditar. Fiz que sou normal com postura quando fumo. Tenho uns Nike nos presuntos, sinto que pertenço a algo neste mundo. Esta t-shirt dos Nirvana define bem o meu carisma. E vou lendo merda, sou probuda para o meu discurso ter ganho da pinta. Safa-me lá um instant. Eu sei, sou chato, sexta à quinta, sempre a questionar a sobriedade. Desafio as leis da física através de alguma química. Misturo bebidas críticas, a gravidade arruína. Ave Maria Virgem, devias ser uma tuscaria. O Zé não podia fresco, engravidaste. Como é que explicaria a putaria? Manquem-se todos, saiam dessa bruxaria. Não se intera, oh pipa, não se intera, que é uma fantasia. E quem diria, digo eu, não querem que eu fale nisto. Não estava previsto eu falar do que eu tenho visto. Mas eu falo, não me calo, nasci para cantar de galo. Feio e pátria Portugal, eu sou anticristo. Broda do meu brother, tu não topas o que é óbvio, estás com a tropa. Mas só queres encher o cu, isso é o teu óbvio. Também queres encher o braço para ver traço. És o popem, teu hobby é viver na quarta classe. Não és homem nem és quase, és um básico. Eu sou mais do que isso, sou mágico. Com palavras ficam molhadas, nem sequer lhe dei um kiss. Como o Darko disse, eu estimulo a glândula pineal. E em função do estímulo, nunca pode ser igual. O que eu falo, o catálogo, o malo, o cavalo, o que vale, nunca foi truque, é um recital. Mas nunca dei tudo, não me iludo. Para ti é unânime, desde que saia da boca do puto. É urânio, é o money, é o honey, é o sunny, é o sumo, é o fumo. Em resumo, é o que te molha o crânio. A mim o que me puxa, se eu encontro andamos já ao fight. Uma xuxa sabe encher a fruncha e acende o overlight. Sabe quem é a bruxa, se ela puxa pela cabeça. Nice, 5 mics, fico mais cómodo. Godlike, sou Rémulo, Rómulo, Empire. Ega mais e vira um rótulo, backfire. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm a king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. When am I gonna run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money. Louvado seja todo drogado que arrisca a vida na bandeja e manda o bolo abaixo com um gol de cerveja. Ou seja, nunca teve preocupado com quem o veja, festeja. Nunca se sentiu abafado por uma igreja que o proteja. Riso do pecado e riso de quem nele rasteja. Viu-se agarrado à companhia que o aleija e o corteja. A adrenalina que vicia quem me seja. Eu já a tive e já a vi com os olhos em chamas. Linda careta, careta que virava 5 gramas. Enfio ao barreto, ao marreta, girava em 5 camas. Mas eu sentia a paleta, sentia os ferros das mamas. Depois vieram berros, vieram guerras de egos. Jack vem à tona na zona onde os cegos viram pregos. Morrem como a Amazónia e eu ganho vida em fones. Rouba bola ao Maradona em mão de Deus nas carbones. E faço balinho, moral de um alcoólico no frolico, diabólico. Gigi Allin para mim é menino, fuck Stalin. Se fosse eu a matar o demónio, morrias engasgado em vómito. Se for da tradição eu quero o genocídio apostólico. Para fazer pressão à missão vir assassinar pistola. Sem culpa na decisão, sem remorso à posteriori. Chill como killers no Brasil, bora fazer história. Real tipo mocas de bagaço com painkillers. Qualquer hillbilly vende pipes, faltam cop killers. Na hora de ver quem é que vale mais, molham axilas, pussies parem de falar demais. Jack Rack é com sódio que se tempera. Quando eu cuspo soda faço uma cratera na atmosfera. E tenho tanto skill que merecia Alexi Pantera. Quem me dera, não há tal fera no campera. Enquanto passam primaveras, mas nada se passa. Tu escaria ao peoples, leva a vida na desgraça. E eu já vi o thriller, sei bem como a cena acaba. Para muita gente nem mete graça. Still, demasiada gente respira, faltam suicide pills. Rap tuga virou merda, eu vejo 3 ou 4 skills. Nunca vou rimar papitas, nunca vou rimar por bills. Faço rimas pós-reais. Em tempos está distante. Criar ondas neste tanque. Ela ali no rap tiro Netflix. Pires não preciso, tenho tantos fãs. Tô na 6-7, a primeira civiliza. Já vocês na lista não me canso. Só falou de líderes alimentando. Outra liga legalize. Liga lá sem competir, não há como medir. Ela ali no mic, mas se competir. Queres tentar, ela avisa. Que é um lupita, ela analisa e faz bacar. Mal para ti, ouve. Largo o verso e torno o mic como mínimo. Mínimo animou. No beat no rádio flow, as coisas já mudaram um pouco. Quando eu esse ponho, esse pó de cor, conforme o que vou compondo. Já estou diante do sol do meu olho, torcendo o flow todo. A ver se ponho os pés em agosto, com mais conforto. Por se é suposto, por largar o meu trabalho e ver-se bomba, mas em rosto. Eles só vão se pondo se posso, por já lá vão os álbuns e o bolso. No último loop, venho virar um bolso fundo. Eu vi só melhor que o futuro é torto, por inspira, inspira, mas ornu. Dor de burro, já vira dor do mundo. Se querem forma, todos tudo. Vê se cola em todos move. Vê se cola nos olhos de uns. Mas com isso eu posso puro. Senhor, a gente tá na altura do gajo a subir os números. Chega, tá com o belo boom. Tudo, tudo de rabo ao seu tempo. Entrava em cimento. Minar os meus passos com metas sem medo. Sem metros são menos. O resto com senso e o resto com senso. E o resto com senso. E o resto com senso. E o resto com senso. Largo o verso e tomo o mic como mínimo, mínimo, mínimo. No beat um vibe, um flow, as coisas já mudaram um pouco. Flow entrar na tóxica, vira ao pé do body. Tira o pó do body, vê quem toma o próximo. É um beat hipócrita, é um beat hipócrita. É no beat, é tiki-tok, é tiki-tok, foge. Tira o pé do body. Tira o pé do body. vê quem tomba próximo. É um beat hipócrita no beat, é TikTok, é TikTok faz. Esquecida a ver o amarelo forte, com dizer a partida, com dizer que é sorte. Fugas de expressão, onde escrevo torto. Fugas de expressão, mais um trevo morto. Se me atrevo, morro, deitado na praia, com o sol do teu olhar, a ver-me chorar areia. E se não aguentar, se eu quiser voar, vou-te fazer ver as asas a rasgar-me. Se quiseres duvidar, ou então aceitar-me, mas não vê demais, dizer que hoje é tarde, ou então escreve-me já. E não lês mais nisso, hoje nas festas da cidade. Para celebrar o fim, é o início, estou confuso. Falta um parafuso neste edifício. E mesmo assim vão vê-lo ruir e vão se rir. E se eu não me aguentar, se eu quiser voar, vou estirar uma mão para te alcançar. Se quiseres viajar, vamos tocar na lua, porque a noite é toda minha, a minha noite é toda tua. Isso é conversa fiada e cá na Vasco. Cada fiança é cobrada e lá no Tasco. Não há cobrança furada na dívida apalavrada a cada frasco. Não estou no topo da coisa, mas se assentasse, não caía nem com o tomo do bagaço. Yeah, não estou no ponto da coisa, mas se acertasse, finalmente havia alguém que te ensinasse. Yeah. Só que agora todo pulso em risco. Acertei pela primeira vez, foi fixe. Não estou na moca da troca da nova miss. Em cada quilo com fodas era fetiche. Em que eu sabia que vidas contraditórias, em vias obrigatórias, embriagado nas horas em que eu falava que a tipa só tipo vem só demoras. E comes em casa ou fora, só ia dar em despiste. Só que isso foi despistar. Pego no fogo e faço fumo. Pego no fumo e faço ideias, ok. Pego no mic e faço dessas ideias um ordenado. Eu agora não tô cá na boa. Se foda o conteúdo em si, mais a relatar a minha broa. Agora ponho-te no caralho, antes que eu chegue e te ponha o meu na boca. Agora diz à tua fam que eu quero que ela se foda, digo-lhe eu. Agora digam-nos à cru algo que mova tipo, guida tipo, fama ou tipo, tudo ao move meu. Eu até ficava humilde, só que eu fedi-te à primeira e já vou na parte mil e ninguém viu. Pá puta que pariu. Isso. Olha, eu vou ser sincero contigo. O que eu quero para mim ensina-me a viver assim assim. Ganho asas e desligo. Sinto que o mundo está perdido. Só cadelas sem juízo, copos e preservativos. Eu manda vir a porca, moca, faz esquecer a dor. O problema ninguém nota, nota. Há falta de amor, rapaz. Que a cabeça à volta querem notas e tambores. Haviam bases, mas derrotas jogam logo. Sim, senhor. Só na brasa, bro, braço aos teus em casa, caça, afasta as mãos com raça, massa, paga o que se atrasa, base, fé em Deus, manga, arregaça como eu fiz, como eu faço sem receita e faço aquilo que eu fizer às vezes a piso. É suspeita, cama, feita, todos querem, sujeitam-se a cenas tristes, a bala da colheita, querem todos cheiros fixes, diz, por aí comigo, com tudo às regressa, a minha cena é mesmo essa, mais ação, pouca conversa. Mas a bala, são palavras, mano, tritas sem mágoa, água, sem veneno, sangue, picas a bala, abraça, a vida no teu campo, dá não custa. Tanto nem na rotunda branca. Mas a balda, balas são palavras, mano. E deixei mágoa, água, sem veneno, sangue. Ficas a bala, abraça a vida no teu canto. Tá, não custa tanto nem na rotunda branca. Tenho tatuado no corpo e no meu quarto. É da frases, venho que fazes, mas ou boas, não te atrases. Faz as pazes, vai à procura do que é teu. Por altura, sem ter medo da cura. Dura a aparecer, mas bruta do teu o segredo. Muitos a fazer figuras, não há misturas com essa gente. Não quer promessas nem juras, só conversa. Passa à frente pela cultura. O que é isso? Estão sem mistura, dar o S. Nunca foi uma aventura, ajuda-me a acalmar o stress. Querem culpar, diferem, mas claro, sou severo. Soltar tinta e pondera, sem mentira, só matéria, não enumero. Vejo partir, uns a cair, a ouvir um martelo. Uns a mentir, tipo. Quer sincero sorriso, o dente amarelo. Fala ou não fala, normal. Eu não me local, papel sem intervalo, fazer granela é grande estado. Super maminha, fi, pouca vida, guarda vassal. Nunca esqueci, mas eu já não guardo mago. Mas a balda, balas são palavras, mantidas sem água, água sem veneno. Sangue de casabala, abraça a vida no teu canto. Lutar não custa tanto, nem na rotunda, branca. Mas a balda, balas são palavras, mantidas sem água, água sem veneno. Sangue de casabala, abraça a vida no teu canto. Lutar não custa tanto, nem na rotunda, branca. Mas a balda, balas são palavras, mantidas sem água, água sem veneno. Sangue de casabala, abraça a vida no teu canto. Lutar não custa tanto, nem na rotunda, branca. Mas a balda, balas são palavras, mantidas sem água, água sem veneno. Sangue de casabala, abraça a vida no teu canto. Lá não custa tanto, nem na rotunda branca. Ei, disparo rimas, boi, tudo do crânio. Quando o rimo nova escola no pânico. Impacto as rimas, boi, não tem tamanho. Porque eu cuspo faia, tipo que agora o flow é satânico. Parado, nigga, boy, tô no meu canto. Diz e avisa a bicha que eu não sou romântico. Shit, pra que eu espanto? Quem tem boca vai a Roma, eu tô com medo e me violando. Não falo nada, nigga, deixei disso. Cara trancada, então caga nisso. Tem lucro e tá no ativo, então só fala comigo se o assunto for lucrativo. Muito money, boy, eu nunca tive. O que eu tô a fazer ainda tô no início. É só princípio, a falta respeito. Vê só esse puto sem princípios. Repas mortos, esses quilos sem indícios. Desde o meu início, teu fim já tá no início. Shit, esse é meu vício. Porque com o rap eu tenho contrato vitalício. Em qualquer beat esse puto balança. Muito pesado pra vossa balança. Se não curte, então aponta a lança. Porque eu tô no ataque do rap, eu game tipo ponta de lança. Em qualquer beat esse puto balança. Muito pesado pra vossa balança. Se não curte, então aponta a lança. Porque eu tô no ataque do rap, eu game tipo ponta de lança. Acenda a minha, acenda a tua. Entretida, cena natura e mesmo frita, cena é crua. Diz-me a tua, deixa street, strip, diz pra lua. Deambula, escrito, street, é imaturos, aqui maturo. E satura, aliado a mim, tipo Saturno. Dicas puras e assinaturas para guiar o fim. Se não sabes, quem vai querer ir procurar um significado? Ou podes optar por desistir já? A verdade será aquilo em que acreditares? Mulher, bem me quer, deixa fluir. Sem snap, nem sequer me vais perto. E primo, juro-te, se me apetece, primo, mútuo. Adverso, antecedes e permuto. Mando versos, interlúdios, traço a pé, siga até que o risco cruze. Inserto no mundo, inserto no move. Que até rico escuta, com voz. Até que fique mudo, mano. Benny Brooks nas rap virtudes. Não percebes isto tudo. Interpreto e anulo. Incorreto, viu o eco que engoliu. E digo-te lil o eco que intercepto e intruso. Por isso é que diz tudo. Me tropeço e muito, isto até que fico. Fim de semana, tibaria rítmica. Um canto na sociedade a fazer terapia química. Tô no quarto piso, dentro de quatro paredes. Dá-me um bocado, disse que eu mato sedes. A Pucifer, são descendentes de Lucifer. Quando abuso hiberno, pego no caderno, dou-lhe o uso eterno. Tenho o dito escudo, e eu só digo escudo. Até que fico mudo, só com medo que fico burro, juro. A caneta é paranoia, não vejo nada bem. Tipo antena parabólica, é altamente demoníaco. Não senti nada, só batimento cardíaco. Eu sei, tô um beco frito. Porque amor é uma droga, apanha bad trip. É só plástico, injetado nas veias. Tibar aquele vinho, infetado nas ceias. Eu sou acólito, nem tô com a boca seca. E não sou alcoólico, o álcool é que é Fonseca. Vou gritar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Eu vou gritar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Eu vou rimar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Não me ouviste dizer tudo, vem comigo até o fundo. A tua mente é o cúmulo, chegar ao cume e ver um túmulo. Fuma, mas cinzas dão vida a uma família de abutres. E numa noite, eu fiquei surdo, farto de falar para muros. Dor de burro, correr atrás do que não vai dar lucro. É o amor, é o meu fruto, a criação, é o meu puto. É o meu puto a crescer e já está quase um adulto. Mais berras em barras, tem terras, não entendo. Eu sou um surdo, para que falar do verso? Tudo que és é um novo. Tua criatividade é pouca como o meu repouso. Eu não pôs a caneta, fabrica até que venha uma foice e me faça maneta. Eu vou rimar até que um dia esqueço. Olha que um dia eu digo tudo. Palavras valem menos que atitudes. Um silêncio às vezes diz muito. Eu vou ser mais do que sempre fui. Eu vou gritar até que um dia fique. Eu vou gritar até que um dia fico rouca, não me calo. Daqui só cai a pica até o fundo do poço e com um balde. Eu trago de água, agora absorve o soro. Aproveita a vida hoje, amanhã ela arranja outros. É uma beija-flor, então beija-flor. Até que um dia fiques doido. Até que um dia fico. Até que um dia fico. Estou a sentir a vibe, sei que essa tira vai bem. Guarda-me e largar-me, não vai, vem. Vais a fazer um filme, vem. Foda-te, vou dobrada, só não deixes falta de merda. Como fodes do boada, eu cá acho mesmo que cá sou cá acho fresco. Baby, é de frisar, que isto é frisante. E é de fixar, que é fixante. E mesmo que eu deixe isto, baby, não fixante. Consumo whisky com gel, isso não há som zoom. Sei que pessoa sou, até que um dia fico mudo. Sei que o diabo soa só, por isso nunca ligo muito. Vês a diferença? No toque, nas fotos, no blog, na ciência do meu ser. Cá o adormecer, bate no meu coração de facto. Erras no meu quarto, são de enlouquecer. Da cova ao caixão, da nova paixão pela arte. Do dark, o ar que respiro, do ar de parto, o bar que retiro. Nunca real deste, sempre ao dar-me o dedo. Vou gritar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Eu vou gritar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Eu vou rimar até que um dia fico mudo. Eu vou rimar até que um dia fico. Silêncio lá fora, ruas caladas. Movo duas montanhas só para fazer duas caladas. Sentado no quarto nas escadas a matar o beat. Minha praia privada com quatro cascatas. Sem pó nas garrafas, caraças. Não sigo o rebanho de ovelhas a falar contigo. Então baixa as orelhas, sacode as carraças. Puto, palavras são balas ditas pela boca de um homem com bolas. Então, até que eu fique mudo. Mano, aproveito agora e digo tudo. Flow sick e sisudo, que eu caso com uma bique. É caso para dizer que o caso é bicudo. Com barras virtudo, não sei se é defeito ou virtude. Mas estou a falar e vais ter de ouvir tudo. Estou destinado a este corredor descendente onde tenho morado. Luz ao fundo do túnel é o topo do meu buraco. Última profecia, escrita pela mão desta. Mão destra, caso contrário, borrato. E só eu sei como me exalto. Enclausurado nas paredes deste hexágono. A tentar dizer que um dia fiz algo, mas fizados em papel, escrevi para mim em diálogo. Conversas do diabo, para não ser o ideal. Até que fique posição de campa. Ouvi falar em que espírito para as terras. Acham que saliva rega, dou-vos permissão de glândula. Que seja a escarra que garanta. Que é até que fique. Cortem-me a garganta. Natural, vejo no modelo, garrafa na mão. Contribui para o flagelo da automedicação. Na esquina mais sórdida, a comprar o produto faz o mundo ter órbita. Notas vêm, notas vão. Apanhamos tantas, evitamos campas sem saber realmente o que mocas são. Sinto arrepios de epidemia na epiderme. O excesso da quicardia deixa de não ser paquiderme. Ver o mundo cinzento a colorir e o manto não se estende, só se tende a regredir. À espera que algo mude, num círculo onde só um ser quadrado não diz que vale tudo. Uma rotina brusca, busca muscatela, onde a tiba é o mais próximo de uma vida no castelo. De uma vida no castelo. Dizem que passava à minha frente. Caiu, caiu de mente. Enfeitiçado e mal treinado, anoro com mente. Enganiu, enganiu. Dizem que passava à minha frente. Cada vez mais substâncias para me sentir vivo dentro do meu cérebro. Apanhar a moca típica, para olhar para o lado e não perceber a situação apocalíptica. O controle de movimentos que o ministro cria. Andar acelerado para não ver que vivemos numa distopia. E quando perceberes onde está o olho que tudo vê, faz o que eles te pedem e sorria. A liberdade já não é um dado, sobreviver na Síria como um gado bravo. E a verdade é negada até perceberes que ficaste com metade de nada. Estás à vontade de nada, mas não aguentas muito tempo estando debaixo d'água. Estando debaixo d'água. Dizem que passava à minha frente. Caiu, caiu de mente. Enfeitiçado e mal treinado, anoro com medo. Passava à minha frente. Caiu, caiu de mente. meia-noite, aqui já é bom dia. Vê a família toda boy na correria. Bad trip, há quem diga que isso é bruxaria. Nas bancas há tudo tipo porciaria. Eu vejo putos a revirar os olhos com produtos que estão à costa nos molhos. Uns dilam pacotes para juntar os drogos. Mas falas alto, diga faz-me os poros. Pois não adianta dizer tão que os copos. Se aumenta a procura, niga aumenta os cortes. Serra Nevada, neva nos blocos. Entrega ao domicílio, ninguém paga portes. Decora a matrícula dos bodes. Niggas com raias nos potes. Cuidado com os coros. Aqui ninjas andam sempre com truques novos. Parecem bandos de pardais à solta. Os putos, tipo índios quando estão em alta. Os putos, se as vezes estão lá dentro não os vê na fila. Pastilhas na boca mas não são gorila. Puta era biskin e agora está gorila. A girar de bote com os niggas da vila. Pode a Holanda, Zé da banda, trouxe um guante nos bolsos. Só vejo tramas com ataques nervosos. Giram com niggas pregados, dão à luz criminosos. Sem remorsos, pai não cria a rua, ensina aos modos. Onde há ruínas há esperanças. Aqui só há cobranças, tipo bullying nas finanças. Correm contigo tipo tranças. Mudam-te o sorriso, o homem das mudanças. Yeah, niggas abusam da sorte. Até cotas com canto dão calores. Bezucas abusadas de autores. 300 pausam na morte. Batem recordes nos potes. Jogam pacotes nos decotes. Não te iludas. Parecem bandos de pardais à solta. Os putos, tipo índios quando estão em alta. Os putos, parecem bandos de pardais à solta. Os putos, tipo índios quando estão em alta. Os putos. Que eu dormi, só que a maior parte do mundo é cobras. Acorda, vê onde é que pões o pé. Palavra não se dobra, no Judas não podes pôr a fé. Olho aberto, sou 24, sempre a beber cafés. Põe 4, leva um maltrato, dizem sim é que é. Bula até ficarem no ponto, tipo a fazer crochê. O destino tá na mão, os problemas vão ser ao pontapé. Tentar com o papo a contar baralho no meio da Santa Sé. Yeah, foi metade da vida de carapuxo. Outra metade é no Mercedes, ou então o puxo. Nem que seja na minha cabeça, porque senão é buço. Para segurar a massa na goela, força tá no pulso. Prega e praga os pulsos, nego vende ao bolso. Mete borracha na placa, ninguém chama murso. Se economia é paralela, então já tenho o curso. Sai azar, no tribuno, este é o último recurso. Meu tropa tá em vales, deus, a chilar no pátio. Tenho um nigga Monsanto que aguenta e não é fácil. Meu nigga tá em pinheiro de cruz, a chilar no tátil. Outro tá no PL, nas barras e no cardio. Montija lá na zona, carrega mais que um estádio. Tenho um tropa em Leiria que um deu-me a ouvir no rádio. Disse em 10 principiantes e agora um nigga sabe. Mas os temas que eu tenho, não dá pra tá na rádio. Não dá pra tá na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Os temas que eu tenho não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Os temas que eu tenho não dá para estar na rádio. Eu sempre achei que Bulls é bom para o patrão. Tu fazes 1 milhão, ele faz a divisão. Tu compras o plasma, está na televisão. Teu apartamento cai enquanto ele faz mansão. Da minha mente aquilo que sai é um ponto de interrogação. Mas o que é que esse nigga tem? Que os meus niggas não. Aposto que esse vencedor vem de um bestedor, nunca vi latão. Aquilo que aceito de cor é pobreza, miséria, humilhação. Carregar a cruz de encontrar luz nesta escuridão. Deus perdoa-se de encontrar justo nesta multidão. Cabeça entregue a Deus, mas a alma está em negociação. Que é difícil um nigga ter fé na situação. Foi metade da vida de carapuxo. Outra metade é no Mercedes, ou então a puxo. Sucesso tem um preço, estou a pagar com custo. A chafurdar na lama sem lucrar um tusto. Problemas de um desconhecido ninguém lamenta. Por isso rima aposto as tropas e a tua tropa aumenta. Até pode ser que um dia eles venham encher um estádio. Mas por agora os que eu tenho não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. As tropas que eu tenho não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Não dá para estar na rádio. Os temas que eu tenho não dá para estar na rádio. Os temas que eu tenho não dá para estar na rádio. Entro com todo equilibrismo. Trago de volta o liricismo perdido. A minha volta gira todo o cataclismo. Trajo presta cultura com todo espiritualismo. Tão presente, transparente, solo em claro. Tornei-me no MC que sente todo o mal pelo faro. Troquei o charro pelo bom senso. Crise afirma-se, quase que nem penso. A pele seca, todo o senso. Um bocado, a gente se ajeita, yeah. Presencio isso a doer. O mundo está perdido, não se sabe onde está. Sacolher, amigo, vai nisso, mostra o que fales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. É caminho, vai nisso, mostra o que fales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. Continua a transpirar no mesmo ar que cá. Inspira-me, no centro desta fenda. Um gás não cai nem se rende. Cada dia surpreende, cada versinho vende. Firme nisso, desde a primeira captação. Forte nisso, provas isso em cada composição. Respira, espera, não corra demais, se insira. Tenho as minhas tendências, largo o mic. Respeita as tuas condolências, não bato sem. Deve ser da lastima e vivências. Deve ser das inúmeras contingências. Apelo pelas ruas, quando só ouço mensagens. Foca tuas. Vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te atrudas, mostra como se faz. É caminho, vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te atrudas, mostra como se faz. Oi people, daqui é Sara, diretamente do Condeixa. Só queria mandar os próprios para o milagre. Muito bem, daqui me filho falando, diretamente de Coimbra. Eu, que ideia não sou na casa, do próprio com a minha live. Daqui eu vou comigo, Gavadilson, diretamente do São Lubas. Oi Lacre, força no teu trabalho, mostra que vales, daqui é Carla, vá. Epá, daqui é o Bombicle, diretamente de Coimbra. É próprio com Niga Like, né? Por causa da Sonic Stay. Seu boy na família, o Eric Duda, aqui vale o vosso boy, Big Baby, é que é dele. Mano, Big Próximo, Moniga, Lac Berna. Aqui é o Cid Esquiluães, diretamente da estação do Porto. Estou aqui para dizer que a vida é uma gasolina, então aproveite com grande luz. Que é caminho, vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. Que é caminho, vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. Que é caminho, vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. Que é caminho, vai nisso, mostra o que vales. Não te iludas, não te agrudas, mostra como se faz. Meus passageiros, daqui a fusão com Big Bombers, DJ Rice, tem o solo, mano. Magnética MC, Spectre Morgue, de uma terra em qualquer beat, piloto assento autópico, tão fresh, beat bombas, quem não bomba não mexe. Suga breaks, manual da aviação do scratch. 8000 bash, sintetizadores em propulsão, monitores disparam jardim, cada asa com som. Yo, ecléticos no design, design do core, sonoro que mudou o planeta desde o estouro do Bronx. DJ é beat bombas, mano, tu não competes, chapadão no crossfader, mano, rumo ao teu set. MCs em spandex, toma a bichanar o rap, em do break, break, beat, confunda de tipo jet lag. Yeah, malabarista no baseline, stereo saro saro para o DJ high. Supersónicos encerramos no vosso boombox, cobrando ao beat, beatballers on the show. Senhores passageiros, pedimos a vossa atenção. Aconselhamos a todos os DJs investirem em coletes que se encontram debaixo dos vossos pratos. Em caso de pânico, existem duas portas de emergência neste avião. Desejamos a todos uma boa viagem. Como é que é, DJ? Metam os pratos à venda no eBay, porque estão a chegar os Beatbombers, mano! Ain't nothing stop me, I'm a champion. End up the fuck up, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Em cada canto do mundo já existe um portão. No mundo do 666 já existe um furacão. Entre muitos povos, entre fracos oprimidos. Olha para mim e vê um soldado resistido. Olha para mim e vê um guerreiro sentado na parte do mar. Olha para mim e vê um soldado celestial. Siga as pegadas deixadas, sou Cipriano. Ferida pela bala presente no cano. Fui transformado em soldado, porquê? Pelas companhias do pecado. Estico o capacete, estico para sofrer. Está escrito nas trevas, no dia querer morrer. E estou sendo dirigido a primeiro cabo. Unigas os heróis do diabo. E estou escrevendo mais uma página do livro Satanás. Quase infinita, quase procurando paz. Procurando paz, procurando paz. Vivos inconscientes pelo diabo são crentes. Erros do passado fazem sentido no presente. Toda a gente tem o céu, toda a gente tem o inferno. Vida de certezas, graças a Deus não sou eterno. Realizado pela morte de São Cipriano. Com uma bala presa no cano. No ano de 666 já existe aqui na terra. É o código do mal, mãe, de toda a guerra. Dizem que o bem prevalece, mas o mal não desaparece. É um choque de ideias, para o conforto em vinha expresso. Porquê? Porquê? Porquê tem que morrer? O inferno está na terra, tudo pode acontecer. O céu subiu tão alto, não consigo lá tocar, assisto cá debaixo do apocalipse a chegar. Todos cometemos erros, a morte é o preço a pagar. Hoje podemos estar de pé, amanhã podemos não estar. Amanhã podemos não estar. Ruas vazias, sombrias, putos parados. Cada um com a sua mania, realidade do dia a dia. Sobrevive todos os dias, carucas tornam-se putas. Os putos tornam-se killers, entre dealers e ladrões. Putas e cabrões, móveis em escuta. Damas em disputa, para uma olhinha da furta. Escuta, burros que ata luta. Esse caçado e uma move antiga e outro spa. Bofa eu na cara, pá, pá. Tens que fazer atenção para não cair no mesmo erro. Uns que se fuderam, outros que foram chibados. Muitos que se manterem isolados. Chados dentro da cela, tem lá muita clientela. Por trás das grades, o verdadeiro sentido da realidade. Negro aposta que é verdade. Tipo 7 e meio, banha nota, volta. É eu fosse burro o suficiente para fechar a tua guerra. Então sei inteligente e cometa um reset. Eu fosse burro o suficiente para fechar a tua guerra. Então sei inteligente e cometa um 87. 187. Bom, 66. Yeah, que Deus nos proteja. Aqui na terra toda a maldade. É verdade, boy. Nunca mata aquele outro com o chá. Sabe que a mata negra, para mim já está bacana. Está bacana, não sei que esse fake está faltando. E muito menos que esse fardado manda busca para bem buscar. Não sei mano, e no tamante sempre si. Nunca te estraga, só para moda e fuinha switch a Wii. Está bacana, não sei que as tropas falam à frente de mim. A mim é bacana, para que esse que sempre for real comigo. A mim for real na G, capa capa minha crew. Nem se encrenca, te esqueci, minhas manos na cozu. Está bacana, se boca curtiu, fuck you, nigga. Nunca vídeo nada, não. Nem de bom que depende, yeah. Da peniga com estranha, pra morrer meio de frente, yeah. Vários soldados combatentes na linha de frente. Codorna hoje só tá vive lentamente. Tá pedir Deus que é pra ter um vida mais ciente, yeah. Mas eu pali de amarelo, desgasta mais contente, não. Vida tá prega, rasteira, cagou que é de repente. Mas tá bacano, nesse foco em vida mantecente. Esse criticano, só pra morrer não ser de frente. Tem nicho humano, que nunca quis hoje na frente. Outros bacano, tá dando aquele força diariamente. Pra luta de guta, pra nunca encapar a descreve. Pra manter longe que as putas conselhos quem percebe. Mas tá bacano, se vive livre com as manos, yeah. Longe de boca, fede, fakes niggas instalado. Está bem que um dia, fakes niggas instalado. Está bem que um dia, bu sabe tudo letado. Mas tá bacano, enquanto esse catocan, enquanto esse catocano. Cês fala, só fala que esse catocan. Pra mim já está bacano. Se mano que mata, que luto pra mochar. Pra mim já está bacano. Cês fala, só fala que esse catocan. Pra mim já está bacano. Se mano que mata, que luto pra mochar. Pra mim já está bacano. Tá está bacana, sempre. Tá está bacana, sempre. Tá está bacana, sempre. O puri crenha máximo. Mas tudo que é que acompanha na batalha. A mim que tá fala tio, a mim tá fala pouco. E se fala tio é pra moda em estamoco. Cabo liga, mas é pra que está com mim. Nos dá sempre junto. Um abraço, sem muda de assunto. Sem muda, pra moda si. Não deixa tudo a manta mante a mim. Sempre, não está bacano, na minha vida. Nunca me se critica ninguém, pra ninguém que criticam. A não ser si, capa a capa na batida. Cá está mora e gosta, cá está queijo na França. Na Coreia Albani, não sonhos não te alcança. Sempre, no mante humilde. De Lloyd de Gra, mete na play. Eles falam sobre tudo, no fundo não sabem nada. São baixeiros de boca do outro lado da estrada. Quando o barco for ao fundo, quero ver quem sobrevive. Vou remando com a família, todos no mesmo motivo. Fuck bitches, fake rappers, não passam de pesca nova. Pesca nova. Destranca a porta da gruta, o underdog está de volta sem ensaio. Só topas se tu subires no andaime. Acompanhado de soldados titãs. São tipo mais de mamães a promover os nossos planos. A vitória nunca esteve garantida, pois a luta continua ao ponto de ser suicida. Filosofias na base de cada escrita, na base de melodias que alteram sempre o teu clima. Tira a farsa de cima da minha estante. A minha paleta não aceita ignorantes. Nem pimbalhada com pinta de traficantes. Só porque vendei arroz no ramo dos restaurantes. Quem consome sabe que isto é hardcore. Tocas uma, duas vezes, já a terceira sidecore. É muito empenho mergulhado em suor. Injetas esta merda, vais ver como vês melhor. Sei que há gente que faz isto sem noção. No fundo eu sei quem são, mas o nome eu não me lembro. Eles falam mal de ti, mas na hora do confronto eles fogem do tormento. Por isso eu já nem ligo, mano, destapa-me o poço para cair no esquecimento. O wannabes querem cuspir nisto, dizem que já são hip hop, mas não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Dizem que já sou hip hop, mas não pescam nada disto. Vamos lutando, caminhando por baixo do vosso chão. Passo a passo neste espaço, prontos para a revolução. Atenção, views não são preocupação. Se não virava na montanha e pegava no meu milhão. Compram views, compram letras, compram tudo impressionante. Se compararmos aquilo que cantam com os números, é bem escante. O problema é que o people vai consumindo. Os reais estão abafados enquanto muitos vão subindo nesta estrada. Que todos querem circular, fazendo tudo para subir, eu prefiro continuar a andar à minha velocidade, sempre na tranquilidade. Talvez um dia eles percebam e caiam na realidade. Tantos talentos escondidos, poetas esquecidos, muitos abafados, outros tantos perdidos. Acredita que é fedido, apenas fica quem aguenta. Então viras Drake da Tuga e cantas sem cá na caneta. Eu sei que há gente que faz isto sem noção. No fundo eu sei quem são, mas o nome eu não me lembro. Eles falam mal de ti, mas na hora do confronto eles fogem do tormento. Por isso eu já nem ligo, mano, destapa-me o poço para cair no esquecimento. O wannabes querem cuspir nisto, dizem que já são hip hop, mas não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Dizem que já são hip hop, mas não pescam nada disto. Pensavas que este puto não tem carga, né? Roberto Carlos com rimas ao pontapé. Podes vir até com 10 mil views, que eu tenho 10 mil niggas para foder quem te pariu. Cagaste no real, já não jogas limpo. Tu confessa, tu pagas para ser ouvido. Vai com calma, Jack, és o padre amaro do pecado. Tocas sempre em todo lado, porque o teu show é barato. Vai com calma, Jack, o meu rap já nasceu blindado. Não tentes picar meu fardo, se picas é porque és pá. Vai com calma, Jack, quando eu falo não é para o agrado. No meu fado, no meu empate desarmado, o empate bravo. Vai com calma, Jack, não dispenso quem está do meu lado. Do lado das streets, do lado do gueto, do lado do bairro. Obrigado a quem sempre apoiou e que se foda para quem não gostou. Eu sei que há gente que faz isto sem noção. No fundo eu sei quem são, mas o nome eu não me lembro. Eles falam mal de ti, mas na hora do confronto eles fogem do tormento. Por isso eu já nem ligo, mano, destapa-me o poço para cair no esquecimento. Wannabes querem cuspir nisto, dizem que já são hip hop, mas não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Eles não pescam nada disto. Dizem que já são hip hop, mas não pescam nada disto. Eles falam sobre tudo, no fundo não sabem nada. São beijeiros de boca do outro lado da estrada. Quando o barco for ao fundo, quero ver quem sobrevive. Vou remando com a família, todos no mesmo motivo. Tasty. Smoking hot. Like that. Train like he's not. Oh, so good. Got nice crystals. Check out, Jack Rap. Here we go. Jack Rap, tem graça no meu rap. Bagaço e moonshine, medronho no meu ego. Off-man em part-time, faço do tempo legs. E também part-times, e também faço rimas que a malta não percebe. Well, I don't care, smell, medicare o mel. Que a malta quer diesel, para encher eles normal. Cabeça cheia, ardel, tropa é judeia cruel. Mas há boleia ao cartel, fecho os elos. Faço o que a malta faça, se não há passa não há energy. Baia, som trifásico de alta tensão, public enemy. Na raça, sou do Barça, faço pirraça. Se não trouxes a weed, traz isso, eu dou-te a taça. Carcaça, vou fumar sozinho. Dizem que se des na passa, perdes a luz e ficas todo queimado. É igual à massa, vês a velocidade da luz ao quadrado. Eu refiro-me ao que me escreve a mim. Elevator DMC, ela deita só pé de mim. Diz que a rima é fancy. Eu sou isolator, higher than elevators. Não consigo subir mais quando cai, fuma da deita. Careta, a gente respeita-te. Aceita aqui, aceita-te. Senta-te, a senda feita. Sai, somos todos haters. Sai, se não fumas bakers. Reais tão red eyes for life. De cabeça feita na batida, como sinais vitais de um pacemaker. Batência a gente suspeita, convite a gente rejeita. Bom beat, a gente esperta no mic, com a rima certa. Farai, com a mente aberta. Para todas as cabeças que fumam erva. What are you gonna be smoking on something? Private Reserve. Oh my god. Such an OG smell. Do what do warp you? Yeah. Finest coma dope. Batida no monte, eu vou batendo em pads, mano, até tarde o ponto. Até a sample deixar de dar-me sono, eu tô pronto. De repente conto, deixo-me ir para o meu conforto, que é rap. Just that, completa-me. Se fico mudo, afeta-me. Se fico surdo, dá-me fumo até levar-me ao heaven. Religião não me chama, na cabeça é só padrada, execução muçulmana. Damn, se tenho a fama dos olhos, sempre em chamas a posse. Mesmo as andanças a pussy, sei que reclama. Pinga na cama, e no pós faço um after smoke da marihuana coco. Fica com a grama dote, não bate, mas amassou-te. Sou parvo porque fuma dope. Encara os teus demónios, logo vemos quem fritou. Mano, eu sou do ódio apelido, não confundas bro. Sou mesmo em qualquer sítio, não uso pseudónimo. Torna-se cómico, porra é para ser idóneo. E só alimenta a morte, e a receita é fumo tóxico. Mas sinto-me ótimo, só quero a calma da Paula. Para eu na palma da mão queimar o meu narcótico. Vida foca a ponta, atira e vou de cabeça. Primo, estúdio tropa metida e podes contar a proeza. Filho, sei que ainda há quem se admire, na vinda há de vir. Do off-flow e beat, e o manguito esticado só para ti. Vê quem ri, mais e eu eat, fumei mais de um quilo. Oh, para mim, impulsos cerebrais cheios de dopamina. Tropa é assim, consumo é demais no que toca a mim. Broca assim, e enquanto durar, mano, eu estou tranquilo. Dope. Finest. He's in that just it's heavy hitter. Dope finance, mínimo soft pós reels. Só no chill, smoking ass, tipo Marrocos, meu filho. Fumo um quilo, trabalham todos sem boss no deal. Sem vacilo, andamos todos com tosse para sempre. Vira o skill. My eyes are tears of happiness. Não, põe, vou dar mesmo assim agora. Ei, yo, my nigga, what the fuck? O meu rap não é bullshit. Na bag trago black e o sotaque de black. Yeah, cresci a vender crack, vendi fars da dope. Na janela do meu quarto ouvia morte e amor. Hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. E hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. Quem disse que o nigga não é dope enganou-se. E agora o povo faz posse, dizem que a minha dica tá doce. 13, 14, fuck them. Eu sei que tô dope, goddamn. É muita punch no brain, já nem preciso ficar termo. Oh God, God is big. Separou o joio do trigo. E hoje eu colho cash em gigs e dou educação a kids. E mal ou bem serei o king mais sentido nos Estados Unidos. Nem faça como Kim Jong-un ou Trump. Barras são mísseis fudidos. Diga what the fuck, o meu rap não é bullshit. Na bag trago black e o sotaque de black. Yeah, cresci a vender crack, vendi fars da dope. Na janela do meu quarto ouvia morte e amor. Hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. E hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. Yeah. Eles querem que eu mude para mainstream, boys. Tudo é meu brain big. Bem-vindo ao mundo real, aqui a lutar os abrindo. Estamos no top do ranking, socos na boca, espanco. Oh shit, única merda aqui que é doce é minha dicção. Quick, o flow é crazy. E de lamber os dedos, frankly, boy, eu sou teso. E não é ser convencido, eu admito. Rezo, para não me dar espaço que eu cá frico. O game, como uma tropa suco faz no jiu-jitsu. Boy, eu já passei fome, por isso é que hoje eu como cromos. Desde puto vendo bônus, boy, do parvo não me tomes. I'm so fly drone, quando a bofia vier run. Na prega traga gun, que proteja o meu arame. Hey yo, my nigga, what the fuck? O meu rap não é bullshit. Na bag trago black e o sotaque de black. Yeah, cresci a vender crack, vendi fars da dope. Na janela do meu quarto via morte e amor. Hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. E hoje eu sou um gajo social, mas vim do bairro social. O ser humano sempre teve necessidade de criar luz. E a luz sempre foi sinónimo de progresso e inspiração. Numa noite fria, há 7000 séculos, no norte da Turquia, na atual geografia, cheio de euforia, depois de apanhar alguns insetos, um homo erectus corria atrás de um pirilampo. Repousou depois de duas quedas, o pirilampo pousou entre duas pedras de sílex. Pirilampo começou a acalorá-las, a purificá-las e a seguir a iluminá-las. Já perto das pedras e muito inquieto, o homo erectus resolveu friccioná-las. No meio da bruma noturna e da excitação, juntou bem perto de si alguma vegetação. Friccionou até que sentiu o desafogo. Primeira vez que um ser produzia fogo. Foi com fogo na lareira que Siddhartha Gautama meditou noites inteiras. Conhecido por Buda, o iluminado iluminou, tentou salvar o nosso mundo abominado. Dizia que tínhamos sido fulminados pelo individualismo que ainda nos tem dominado. Platão era um estudioso de Buda, como Buda dizia que quando mudas tudo muda. Deixou mestria na história da filosofia, imensa sabedoria na alegoria da caverna. De costas para a luz nunca terás alforria, tua mente será sempre sombria e subalterna. Com a mente dos maldizentes do Copérnico e do heliocentrismo que foi considerado blasfémico. Conhecimento sem fundamento científico para Copérnico era embrutecimento, excremento académico. O mesmo dizia o iluminista, Rousseau, humanista e a rebeldia reformista. Verdade é a conquista mesmo contra a monarquia, questionar o estabelecido mesmo que sem heresia. Como fez Thomas Edison, o inventor, sempre em experimentos a testar e a analisar. Persistente até descobrir o filamento, permitiu globalizar a lâmpada incandescente. Lâmpada que fez de Moscovo luminosa, onde Tolstói dedicou ao povo a sua prosa. Dizia quando praticas filantropia e sempre que és inspirador tu crias luz. Quanto mais luz, mais atratividade. As pessoas querem estar perto da luminosidade. Normal querer luxo e querer enriquecer. Mas só quando tens luz é que tens poder. Poder para guiar multidões e eliminar o obscurantismo com a arte de iluminar. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és sol, tu és luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és sol, tu és luz. Sempre que tu és magnânimo, sempre que és inspirador, tu estás a produzir luz. E as pessoas querem estar perto da luz. Por isso, quando produzes luz, tu atrais pessoas. E quanto mais altruísta, quanto mais inspirador tu fores, mais pessoas querem estar perto de ti. Mais pessoas te querem seguir. Esse é o verdadeiro poder. O poder da luz. Muita gente pensa que o dinheiro é poder. Mas as pessoas que verdadeiramente conseguem influenciar e guiar outras pessoas são os génios, os filantropos, os criadores de luz. E mesmo quando tu morres, a tua luz fica. Fica o teu legado. Como ficou a luz de Buda. A luz de Tolstói. Vives dentro da caixa mágica, mente elástica, plástica, tem planta, nota da tua cota é rápida. 8 horas chega a Fátima, Jesus, a sacar o pico ao boss da máquina. Vida sátira, fora de época, é shit leo. Tonte apanhada no céu e a garota do creu. Falas pão, queres paca e já tens ela na arca. À espera para abrir caricas, e se tu não ficas, eu parto a chu. Não contes a ninguém, quem te tenha compra sem. Eu mesmo sem nada, alimento-me bem. Eu meto a soja na prova enquanto provas a ova do brodo. O brodo manobra a tua obra e ficas aquém de quem te conhece e não merece essa palavra. Pouca rota que sobra, bem a boca para a cabra. Se caminhas para a reta guarda, na meta ninguém te aguarda. Sem mágoa só sobra a ordem de quem pega em ti e mata. Falta soltar a paz, paz, paz. Se tu tens, traz, traz, traz. Só quero soltar a paz, paz, paz. Se tu tens, traz, traz, traz. A malta do muito fumo, muito fuma dessa dose. Mas descosa a ligação direta, deixa em overdose. Metamorfose é evolução, se achas compilação. Só conheces o nascimento e a modernização. Dialeto da zona proveniente da colónia da lata que origina o mulato. Metralha de olho aberto para qualquer bolso de casaca. Até o cavaco pertence a esse cargo. Fujo do largo e do palácio pintado, onde qualquer macaco é executado. Sem resposta de liberdade, sem resposta de liberdade. Pensa-se não, és apanhado nesta faixa. A vida é dura, pensa-se não. Acabas cópia do relaxa. Sempre a rodar. Tudo à vontade, maniga. Tudo tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, simplicidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, prosperidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, simplicidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, prosperidade, maniga. Tranquilo, pausado, dos pés à cabeça, isso tudo é shine. Avilo. Não vacile, confirmo, estrago o calçado, money on my mind. Não me cresce, caixa sobe, ego inflama. É por nós que esse povo proclama. Inveja nos olhos dos haters quando eu passo no topo de cama. Isso não é nada, é só um pouco de chama. Pra quem nada tinha que veio da lama, da cana, do drama, com a baby mama. De cama em cama, tô famoso, já ninguém difama. Fama, tô no hustle da grama, grama, panorama é grana. À vontade, parte 2, linha C, monograma. Tipo um boss na VIP, C-Rock na mesa, tô na VIP. Do bloco pro topo tipo B.I.G. No chão eu já não toco, tô na overbeat, game over G. Não vos vejo no work, work. Reveja esses buris no twerk, twerk. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, simplicidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, prosperidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, simplicidade, maniga. Tudo a vontade, maniga, tudo a bandir, tudo a vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo a vontade, prosperidade, maniga. Já nem respiro. Meu buzz tá feta, esses já não me tiram. Mesmo que tá feta, a mim já não me viram. Um gajo já nem compete em mim, vocês se inspiram. Cadáveres só suspiram. Onde vou, sou bem recebido, reconhecido. Cortesia ao mais alto nível, tô com os niggas comigo. Por isso, arruaça na casa. Agora que a fame tá easy, há quem faça chamada. Mas o farai tatuado tá busy. Fomos a revelação do ano passado. Saí da jail e não dei chances. Pendura as feras com o meu nome marcado. Betty Kane, a.k.a. Renato Sanz. Tens valeio, mas não me convence. Tô no meio de gente indecente. Tudo o que eu digo agora é convincente. Celebremos porque amanhã só Deus pertence. Tudo à vontade, maniga, tudo a bandir, tudo à vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo à vontade, simplicidade, maniga. Tudo à vontade, maniga, tudo a bandir, tudo à vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo à vontade, prosperidade, maniga. Tudo à vontade, maniga, tudo a bandir, tudo à vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo à vontade, simplicidade, maniga. Tudo à vontade, maniga, tudo a bandir, tudo à vontade, maniga. Ligueiro pra tapa, nigga, tudo à vontade, prosperidade, maniga. Sai da minha frente quando entro, chama-me espião quando entro, fica atento, sou doente. Chama-me demente quando entro, crio movimentos quando entro. Eu sou um perigo quando entro, não tem nada a ver contigo quando entro. Terapia de choque quando entro, sentes-te pequeno quando entro. Quando entro, é melhor que tenha espaço quando entro. Observa como faço o compasso quando entro. O tempo para quando entro, agarra o momento, não vivemos para sempre quando entro. A pista dá o lead quando entro, pede seja um teguito quando entro. Fica cheio na mala, turma, rouba tu ego, fica cheque quando entro. O fim começou, o teu brilho apagou. Quando entrou, quando entrou. O fim começou, o teu brilho acabou. Quando entrou. Yeah. Movo sentimentos quando entro. Dados verbais ao governo quando entro. As tuas amigas encanto quando entro. Já não vão gostar de ti assim tanto quando entro. Quem disse ela quando entro? Põe a trela na tua cadela quando entro. Eu não sou como tu quando entro. Nem sequer preciso de ter uma cru quando entro. Lento, penetro como esperma quando entro. Berna, ficas palerma quando entro. Conhece o fio do mano que te espera quando entro. Na cara esfregue, testa merda quando entro. Tem a seta que projeta quando entro. Te seca a meca numa só biblioteca. Checa, a reta deste rap é sempre certa. Molhados como sonhos para acabar com a tua seca. O fim começou, o teu brilho apagou. Quando entrou, quando entrou. O fim começou, o teu brilho acabou. Quando entrou. Vai, yeah. Eu arrebento quando entro. 100% hardcore quando entro. Santa videogram, represento quando entro. Dá o teu melhor, mas não tens vida quando entro. Não é tudo mar de rosas quando entro. Caminho com uma coroa de espinhos quando entro. Foges quando entro, corres quando entro. Não podes esconder nas prosas quando entro. Estas rimas são complexas quando entro. Será que as interpretas quando entro? Acerta o fuso horário quando entro. Vais entrar num outro cosmos quando entro. Aqui já não há pitas quando entro. Fitas na queima dos cromos quando entro. Mesmo assim não acreditas quando entro. Olha para a cara desses tons. O fim começou, o teu brilho apagou. Quando entrou, quando entrou. O fim começou, o teu brilho acabou. Quando entrou. Não preciso de vacas quando entro. Não preciso de roupas de marca quando entro. Sem metas quando entro, sem regras quando entro. Do teste bebo, vivo dentas quando entro. Atiro sorteiro quando entro. Tu vês logo que isso é tudo feito quando entro. É do peito quando entro, é tão feio quando entro. Não acendas o esquema quando entro. O bar está reservado, controlado quando entro. Todos olham de lado, mas eu cá quando entro. Por pá quando entro, charme quando entro. Ninguém consegue calar-me, intimidar-me quando entro. A banca no assento, a gente à tua pinta dizimada de repente. Levanta pó quando entro, para acabar com o forró, sou mesmo só quando entro. O fim começou, o teu milho apagou. Quando entrou, o fim começou, o teu milho acabou. Quando entrou. Um pé tá na street, o outro tá preso no palco. Entre a espada e a parede, maniga, enquanto o meu money vai subindo aos bocados. Se não mostro, dizem que tô broke. Quando mostro, dizem que me gabo. Então ponho o Ciroc nos vídeos e tu ou pensas que o meu money é falso. Vossa boca é grande e este mundo é pequeno. 27 na correria, parar para mim só se for dentro do cemitério. Nesta jungle tá foda, Leon são comidos por ratos. Confiança agora tá na moda, dás a mão e eles arrancam-te o braço. Miro, liga nos versos, vou tentar sair dessa merda. Carne tu deixa pro verso tu get. Titulares desse game vão ficar na reserva. I'm back on the shit now, I'm better than never. I'm back on the shit now, I'm better than ever. Porque dentro do estúdio só fazemos bem. Tô tentar ser honesto, para pôr esse game na mão. Meu patrão diz sempre que nunca se tem descanso quando vives tipo patrão. E eles dizem que não são escravos de ninguém, mas todos vivem atrás do cifrão. O meu flow tem de tudo uma niga, só não tem em comparação. Não conheço conversa piada, aqui só bulimos. Tô nessa estrada, sempre da lada, Luca dos niggas. Tô na autoestrada, dar a pedrada, louca me nega. Eu tô na oficina, montar as barras, tu sabes que saem. E aprendi que Deus quis que eu fosse trovadoso. Eu só quero estar chill, descansar, claro. Na rua sem ser discriminado, claro. Fumar a minha weed sem me sentir medido quando falta para ser legalizado. Quantas vezes não fui revistado por alguém com a autoridade. Sim. Mas eu não respeito quem é abusado. Para eles eu tenho um recado. Quem encaixou na LS e não esquece de olhar por cima do ombro. Entrar numa loja de segurança atrás de mim, sempre à espera de um roubo. Com a squad nas escadas, a ver as mais velhas a dar para safadas. Muitas já queriam ser namoradas, por isso eu dei muitas falsas moradas. E para casa às 6 da matina, já o people estava a entrar na rotina. Ei, e sempre fomos uns quantos, uns pretos, uns brancos, tinha liga a melanina. E os homens de azul a olhar, eles adoram poder embirrar. Sempre que dava, mandavam parar. E nós já bem longe a cantar e a gozar. Ah, oh, não, oh, não, de. Só quem não quer não vê. Queres ver onde é que eu vivo? É só ligar a TV. Ah, oh, não, oh, não, de. Só quem não quer não vê. Viver a estar nas ruas, este é o meu TPC. People não está a perceber bem qual é a diferença entre respeitar e ter medo. Eu quero comer. sentido que senti. Não falamos, mas nunca me esqueci. Estou tão certo, já me sinto aqui. Ainda sabe só ter olhos para ti. Essas palavras na canção que eu ouvi. Quem dera que elas fossem para mim. Nessa aldeia, as melhores novidades.